では皆様方、まずはじめにお唱え事をいたします。 Bom, então, antes de me apresentar, gostaria de tornar alguma súplica. Por favor, juntem as palmas dos seus nomes. Gachata um gachô. Namu dai on kyo shu hon shi shakamu ni butsu. Namu ko so jo yo dai shi he kai san dai yo sho.南無大祖上最大師総持会三大和尚この説法の道場に降臨しましまして愛民の樹脂賜らんこと 合唱をお説きください。 お願いします。合唱essa sutra é para evocar o espírito dos criadores da seita para nossa mente. 私は皆様方に官庁芸家と官庁芸家のお言葉を伝えるために日本からやってまいりました。 Eu vim do Japão especialmente para trazer as palavras do nosso sacerdote supremo do Japão. 官庁芸家とは曹洞宗の代表、私どもの曹洞宗の組織としての長代表のお務めになられているお役職でございます。 A palavra Kanchogeka significa o supremo sacerdote do qual ele representa todos os monges de todos os lugares da seita de Sōtō-shū. Sōtō-shū には本山、五本山が2つあります。 Na seita Sōtō-shū existem duas montanhas sagradas. Sōtō-shū をお開きになられた道元禅師様。 Um dos lugares é o lugar onde Dōgen Zenji iniciou a seita. この Dōgen Zenji 様がお開きになられた本山が永平寺です。 Essa montanha se chama Eheji. Eheji é que iniciou o ensinamento do Dōgen Zenji. Dōgen Zenji 様のこの御教えを日本全国に広められまして、今に連なるこの曹洞宗の礎を築かれた方が道元禅師様から数えて4代目の禅師様、慶山禅師様でございます。 E o Keizan Zenji que herdou o ensinamento do Sōtō-shū do Dōgen Zenji, ele é de quarta geração dos mestres e pelo qual através dele, que do Keizan Zenji que esse ensinamento se difundiu para o território do Japão. 私どもはこのお二方を両祖、ご両祖と申し上げ、ご本尊お釈迦様、釈迦牟尼仏とともに一仏両祖として仰いでおります。 Então essas duas personagens, Dōgen Zenji, Keizan Zenji, Keizan Zenji é que são considerados como se fosse uno com o Buda e é eles que nós estamos dedicando nossas confianças. 館長という役職にはこの2つの本山、大本山永平寺、大本山総持寺それぞれの住職、禅師様が2年交代でお付きになられております。 E para esse cargo, para cada uma das montanhas existem os monges que são representantes que se trocam de dois em dois anos. そしてこの館長様が毎年皆様方、曹洞宗の教えを信じる皆様方、そして私ども曹洞宗の僧侶に対しまして、毎年お言葉を発せられております。 Então, esse sacerdote supremo que se chama, tem cargo de Kancho, ele dirige a palavra a todos os discípulos e todos os monges da sua seita. 私は官庁芸家に成り代わりまして、皆様方に直接にそのお言葉を伝えるために日本からやってまいりました。 A minha missão é transmitir a sua palavra, a palavra do sacerdote supremo para os senhores, para que possam, suas palavras possam ser transmitidas através da minha voz. Tadaima yori, Kanchou Geika no kotoba. Genzai no Kanchou Geika wa Daihonzan Eiheiji no gojusoku sama, Fukuyama Taiho Daizenji Geika sama no o kotoba o otsutae moushiagemasu. O representante atual se chama Fukuyama Keiho, que é o representante atual de toda a seita de Soto Zen. Kokuyu, 私たちは今多くの課題を前にその生き方が問われています。東日本大震災、大津波、東京電力福島第一原子力発電所事故から 5年、依然として多くの人々が悲しみと不安の中にいます。また 地球温暖化と災害、戦争、紛争、テロ行為、貧困、格差、自死、いじめ等の深刻な問題が広がっています。この現実を直視し、私たちは人権の尊重、平和の実現、 環境の保全の取り組みを柱とし、殺すなかれ、殺させるなかれの見教えのもと、互いに慈しみ合う争いのない社会、原子力に頼らない社会、そして命を生かし合う社会の実現を願っています。首相儀に、海の水を自せざるは動じなり、このゆえに、 よく水集まりて海となるなりと説かれています。いかなる水も拒まない海の姿が同時です。一人一人の悲しみや苦しみを受け止め合い、支え合う同期、同区の生き方であり、すべての人や物との間に垣根を作らない和合の生き方です。本年度は 師匠坊の童子の御里に学び、共に願い、共に寄り添い、共に歩む願行を進めます。無常迅速の人生にあって、一仏両祖の見教えを創造し、御仏と御先祖の前で姿勢を整え、息を 整え、心を整えて静かに座りましょう。大豆大秘の座禅はおのずから童子の力となります。日々他を思いやり、共に生きる菩薩の誓願を実践してまいりましょう。南無釈迦牟尼仏、南無光祖上陽大師道元禅師、 南無大祖上祭大師経山禅師。平成28年今月今日、曹洞宗館長福山大宝。Comunhão. Caminhamos juntos, apoiando-nos mutuamente por desejo comum. O nosso modo de viver está sendo questionado hoje diante de tantos problemas. Passaram-se 5 anos desde o grande terremoto da região leste do Japão, do tsunami e do desastre da usina de energia nuclear Fukushima 1, da companhia Tokyo Denryoku. Apesar disso, muitos ainda vivem mergulhados na tristeza e na insegurança. Para piorar, os problemas relacionados ao aquecimento global e desastres naturais guerras e conflitos, ações terroristas, pobreza, desigualdade social, suicídios, abusos, etc., agravaram-se cada vez mais. Olhando firmemente para esta realidade, nós estamos trabalhando, tendo como sustentáculo o respeito aos direitos humanos, a concretização da paz e a proteção do meio ambiente, com base no ensinamento de não matar e não permitir que matem, temos como meta construir uma sociedade livre de conflitos e que cada pessoa cuide do outro com caridade. Uma sociedade que não dependa da energia nuclear e permita a vida florescer plenamente. No Shushogi está escrito que o oceano aceita todas as águas sem distinção, unificando-as, e explica que as águas que se juntam formam o oceano. O comportamento do oceano, que não recusa nenhuma água unificando-as, é uma comunhão. Aceitar a tristeza e o sofrimento do outro e oferecer-lhe amparo é o modo de viver comungando a tristeza e o sofrimento do outro. É o modo de viver em harmonia, sem criar barreiras entre todas as pessoas e coisas. Este ano, aprendendo com os ensinamentos iluminados da comunhão contidas no Shishobo, avançamos movidos pela aspiração de caminharmos juntos, apoiando-nos mutuamente por um desejo comum. Nesta vida transitória e breve, seguindo os ensinamentos de Buda e dos dois patriarcas fundadores, vamos nos sentar em silêncio diante de Buda e dos nossos ancestrais, com a postura correta, pondo em ordem a nossa respiração e a nossa mente. O Zazen do Daizu Daihi, compaixão ilimitada, se tornará naturalmente a força da comunhão. Vamos praticar no nosso dia a dia o juramento do Bodhisattva de cuidar do outro e viver em comunidade. Honra a Shakyamuni Buda. Honra a Koso Joyu Daishi Dogen Zenji. Honra ao Taiso Josai Daishi Keizan Zenji. 1 de abril de 2016. Do sumo prelado do Sotoshu, Taiho Fukuyama Zenji. ただいまお伝え申し上げました官庁国有官庁芸家のお言葉の中に、本年度は師匠坊の同時のお悟しに学び、共に願い、共に寄り添い、共に歩む願行を進めますというお示しがございました。 Então, dentro da mensagem do que foi lido agora, tenho a intenção de que esse ano as pessoas tenham a sentimento de comunhão para caminhar juntos, pensar juntos e agir juntos. 今ここで師匠坊同時という言葉がございましたが、師匠坊とは私たちが生きている、私たちが生活しているこの世の中を幸せにする4つの方法のことでございます。 Foi mencionada a palavra Shishobo, visando a comunhão doji. São quatro maneiras, posturas pelas quais nós podemos buscar a felicidade. お釈迦様、仏様は私たちにきちんとはっきりと世の中を幸せにする方法が4つある。その4つの方法とは Shishobo であるときちんと説明してお示しになられておられます。 お Buda falou e indicou que existem quatro formas para buscar a felicidade da nossa sociedade e deixou essas quatro formas bem claramente indicadas aos seus discípulos. Shishobo とは一つには伏せ、与え、施すということ。 Uma modalidade se chama você, a dedicação, dar aos outros. ものでも心でも惜しみなく分かち合い、 互いに生かし合う生き方のことです。 E a postura pelo qual nós temos, nós compartilharmos tudo que nós temos com os outros sem restrições. 2つには愛語。愛語とは相手のことを思って心から発する言葉のことです。 A segunda forma se chama aigo. São as palavras que são mencionadas dos fundos do seu coração. 3つには利行。利行とは損得感情抜きに助けずにはおられない、せずにはおられないという体と言葉と心の良き行いのことです。 O terceiro se chama rigyo. São aquelas ações, pode ser em palavras, pode ser em gestos, pode ser nos seus pensamentos, nos sentimentos, do que a pessoa fique com vontade de salvar alguém, ajudar alguém. 四つには同時。同時とは分け隔てない、たがわない、違わないというその姿のことでございます。行いのことでございます。 O quarto é comunhão em suas ações, fazer agir de mesma forma para todas as coisas que acontecem. 今、私たちの暮らすこの世の中を幸せにする4つの方法があると今申し上げましたが、4つ4つとは申しますけれども、これは仏様の生き方を、そのお姿を、そして仏様の教えを信じて行う私ども仏教徒としてのあるべき姿、あるべき生き方のことを4つの角度から、4つの表現方法をもって説明したものです。つまりこれは仏様のその生き方、仏様の姿そのものに他なりません。 Então, se falou agora em quatro maneiras de postura, mas isso quer dizer que o Buda, o Shakyamuni, ele indicou essas quatro posturas, mas mesmo assim, essas quatro posturas, nada mais, nada menos do que a própria postura do Buda, visto de quatro ângulos diferentes, e que esses quatro ângulos diferentes foram explicitados em forma de conduta pelo qual nós devemos nos manifestar, tal qual o Buda, tal qual o Shakyamuni. この生き方というもの、言うがやすしですが、行うとなると難しい場合もあります。 Essas quatro formas e posturas de viver, na verdade, quando se fala, parece muito fácil, mas muitas vezes quando se colocamos em prática, torna-se muito difícil de executar. それで修行が必要なんです。 Então, aí que entra a parte da prática. できることをやっているというままでは、これはそれ以上のことはできない。 Ou seja, quando fazemos a prática, se nós repetirmos apenas aquilo que nós conseguimos fazer, não evoluímos. 毎日毎日コツコツコツコツと努め励むことによってやがてそれは習慣となり、習慣となったものは身について生き方となっていきます。 Então, o importante é repetir a prática e através dessa repetição da prática as pessoas evoluem aos poucos no momento que vai se apropriando dessas práticas. この仏様の教えが日本に伝わるにあたって大きくまず功績のあった方がいます。 Existe uma pessoa que teve grande significado para que essa prática tenha chegado ao Japão de forma muito importante. 昔々古代中国の唐の時代に三蔵法師という和尚様がいらっしゃいました。 Então, na época do Tang, do antiga China, havia monge chamado Sanzō Hōshi. Estou falando em pronúncia japonesa. 三蔵法師様は唐の時代、その唐の都から歩いてインドへ渡られて、そこで仏法のその経典、お経を集めて、それをまた中国に持ち帰りました。 Então, esse monge chamado Sanzō Hōshi, é monge budista chinesa que partiu do capital do Tang, da antiga China, foi até a Índia e conseguiu rolos sutras sagradas e trouxe de volta para a China. E naquela época, como vocês sabem, todo deslocamento teria que ser feito a pé. Então, desde o capital da China, ele caminhou e chegou até a Índia e depois também fez seu retorno a pé. ¿Alguien de vocês sabe aquel anime llamado Dragon Ball? ¿Quién es que sabe? Y también ficamos muy contentos en cuanto a japonés que los jóvenes conocen, jóvenes brasileños conocen los animes japoneses. 昨日、一心老師のご案内のもと、そこのビアンカさんの車で、街を案内していただいた時に、そのドラゴンボールに出てくる孫悟空のTシャツを着た男の人を私見かけました。 Enquanto que fui conhecer a cidade através do carro da Bianca-san, vi da janela do carro um rapaz, um jovem, usando camiseta de Dragon Ball. Então, esse Goku é o Son Goku. O personagem principal do Viagem para o Oeste. このドラゴンボール Z には元になったお話があるんです。 E no Dragon Ball Z que aparece, né, que vocês conhecem, existe uma outra história antiga do qual foi baseado esse anime. これはまず日本、あと中国では非常に有名なお話です。 E na China e no Japão é uma história bastante conhecida. 先ほど申し上げました三蔵法師様はその あの時代に徒歩でインドの国へ歩いて行って経典を持ってまた戻ってきて、それから翻訳を続けられて、そしてお釈迦様の教えを中国に広まっていく元となった、日本へ伝わってくる元となりました。 Então, esses sutras que o Sanzongoshi trouxe da Índia para a China, ele acabou traduzindo todas as sutras que trouxeram, e esse sutra, ensinamento do sutra, que foi difundido na China e depois foi passado ao Japão. それで、その三蔵法師様が生きていた時代からはだいぶ年代は下っているんです。およそ700、800年後のことになるんですけれども、その時に 小説が中国で書かれて、それが広く読まれるようになった、流行いたしました。 Então teve a época, na antiga China em que Sanzongoshi trouxe esse ensinamento do Buda para a China e aquilo foi traduzido e depois se passaram em torno de 700 anos depois disso e o budismo já estava difundido na China. それはどういう内容かと言いますと、その小説は西に遊ぶ記録という字を当てるんですけれども、その西遊記という小説の中で主人公は三蔵法師、そしていろいろな困難に出会っていく、 道中にいろいろな悪い妖怪、敵が現れて、それを三蔵法師を守っている三匹の妖怪たちがうまくその困難をくり抜けて、そしてインドへ渡ってまた戻ってくるというお話に仕上げたものなんです。 Então, depois de 700 anos que o monge voltou para a China, teve um escritor chinês que fez um romance, essa viagem para o Oeste romanceada. Essa é a tal história que se baseia o anime. その三蔵法師様を助ける三匹の妖怪というのが一人は孫悟空、二人は佐五城、三人目は猪八戒という三匹の妖怪です。 Então, nessa história, né, nesse romance, aparecem três personagens, três monstros. Um é Son Goku, outro é Chō Hakkai e outro é Sagojo. Então tem três personagens que fazem parte desse romance e cada tem suas características. この妖怪たちが三蔵法師を助けるわけなんですが、三匹それぞれに異なった特徴的な性格があります。 Esses três monstros acompanham o Sanzo Roshi até o oeste para que ele possa alcançar os sutras, e só que cada dos três tem suas peculiaridades. Son Goku, ドラゴンボールのモデルになった、悟空のモデルになった孫悟空ですが、孫悟空は戦いに強い、喧嘩にはものすごく強いんですけれども、怒りっぽいんです。すぐ怒っちゃう。 O que serviu de modelo para o Goku, o tal Son Goku, ele é muito forte na briga, só que ele tem não tem muita paciência, qualquer coisa ele fica bravo. Son Goku é Budō no Tatsujin nan desu ne. Então ele tem expert em artes marciais. Sagojō wa kappa no yōkai nan desu. Por sua vez, Sagojō é um monstro de água. カッパっていうのは水に住む妖怪。 É um monstro que vive na água, no Japão se chama Kappa. そしてもうぬぼーっとしてこう愚かであるっていうか、こう非常に鈍い。 Ele é muito lento, tem reação muito lenta. そういうぼーっとした妖怪がサゴジョウです。 É um monstro que parece que está faltando um parafuso. 猪八戒というのは豚、イノシシの姿をした妖怪でして、非常にガツガツしている、食いしん坊、欲張りな、もう何でも食べちゃう、そういうガツガツした妖怪です。 O terceiro monstro chamado Chō Hakkai, ele é muito ganancioso. Ele está sempre com fome e come tudo. Ele quer muita ganhar qualquer coisa. この3匹の妖怪が三蔵法師を助けて道中いろいろな事件困難を乗り越えてこう非常に興味深く面白く仕上げた小説が西遊記です。 Então esses três monstros com suas características, suas pontos fortes e fracos, vai ajudando Sanzo Roshi até chegar ao seu objetivo. E esse romance se refere a isso e tem o título de Viagem para o Oeste. この小説は娯楽小説なんですけれども、非常によくできた小説であると私は思います。 É um romance que é muito divertido para ler, para se divertir, mas muito bem escrito. 仏法を学んで持って帰った三蔵法師を助ける三匹の妖怪たちなんですけれども、三蔵法師様はこの三匹の妖怪を退治する、やっつける、殺しちゃうことなく、こうちょうどよく手なずけて仕事をさせて自分の味方にして、そして仏様の教えを中国へ持って帰ることができました。 Então, monge, normalmente se pensa que os monges, os religiosos destroem os males. Mas nesse romance não acontece isso. Ele vai se lidando com esses três seres para ir no fim, através da ajuda desses seres, é que consegue levar sutras para o seu... trazer sutras para a China. 仏法では私どもの この心を毒する三つの毒があると説いております。 No ensinamento do Buda, dizem que existem três males que afetam nossos corações. 三毒と申しまして、 その chamados três venenos。 三毒と申しまして、これはトン、ジン、チ。トンとは怒り。 トン significa の敗分。 あ、失礼、間違えた。トン、ジン、チ。トンとはむさぼり。 あ、disculpe。 シン、トン、ジン、チのジンとは怒り。チとは愚かさのことです。 トン significa braveza。Jin significa raiva, ela, desculpe, Ton significa a ganância, Jin significa braveza e Ti significa a fraqueza. Sandoku, kokoro o doku suru mitsu no doku, sandoku to wa kono Ton, Jin, Chi, musabori, ikari, orokasa desu. Então é a ganância, braveza, né, a raiva e fraqueza, é que são chamados de Ton, Jin, Chi. É o que nos afeta. São coisas ruins. 先ほど申し上げましたこの三蔵法師を助けた三匹の妖怪、これはこのトン、ジン、チをうまくこう代表している、表しています。 Então esses três monstros que aparecem, que acompanham o monge, são exatamente essas características de males que, do qual o Buda menciona. その武道の達人であるけれども非常に起こりやすい孫悟空、これは怒り、心を表しています。 Por exemplo, o Goku, ele é muito forte, porém ele é muito raivoso. Então tá representando o Jin. そしてカッパの妖怪であるサゴジョウは愚かであると言いましょうか。ドボーっとしてて非常に頭の回転が遅く見えるんですけれども、これは愚かさ、知を表しています。 Então o Sagojo, que é o monstro das águas, ele parece que, tá, que ele é meio fraco, então representa a fraqueza. そして最後の著白海、ガツガツしている、むさぼり、くらう、これはこのトン、ジン、知のトン、むさぼりに他なりません。 Então o 著白海, que é esse outro monstro que tem cara de porco,essa é a representação de Tom, que é a ganância da pessoa. そこでこの三蔵法師様、三匹の妖怪をもう退治しちゃう、殺しちゃうことをしないで、きちんと味方にして、こう自分のこう手伝いをさせて仏法を持ってくるという大きな事業を成し遂げました。 Então, o que, que aconteceu? O monge Sanzo Roshi não os destruiu, não destruiu essas três características, mas dominou-os, domou-os, para que essas três características pudessem servir para trazer o ensinamento de Buda. この整えるということ、手なずけるということは整えるということです。整えることが大切なんです。 Então, organizar,remodelar isto é o que é o importante. 怒り、むさぼり、愚かさですけれども、怒りは、この怒りというものは過ぎるとまず心を焼き尽くす、身を焼き尽くす、そういう大変危険なものですけれども、この怒りは程よい怒り、あるいはきちんと制御された怒りは、これは何クソという負けない気持ち、自分を乗り越える力になります。 Por exemplo, raiva. Raiva é algo muito ruim para nós. Só que se nós usarmos bem essa raiva, nós poderemos vencer os nossos obstáculos e conseguiremos crescer. Então, ter um pouco de raiva e ter vontade de vencer o obstáculo ajuda a desenvolvimento pessoal. そして怒り、むさぼり、ガツガツしていること。このむさぼりの心は、これは確か、これもきちんと制御されていれば、整えることができていれば、これはこの求めるということ、気持ちです。求めるというエネルギーは、これは向上心につながります。 Então, essa outra vontade, que é a ganância, dominando o bem,serve para a pessoa crescer, vontade de querer ter coisas, obter coisas, obtenção de algo melhor, pode ser usado para que a pessoa cresça também, elevando-se, na busca de elevação. 愚かさというもの、この愚かなる心も、 これもまた歴史に名を残すような大きな事業、あるいは大きな発見というものをする人がいますけれども、長い時間をかける、あるいは私たち現代の我々は目先の利益ですとか目先の損得感情で動きがちですか、そういう方たちは周りからバカだ愚かだと言われながらも、そんなことを一向に気にせずにコツコツコツコツ、周りの人から見ると本当に愚かなものにしか見えないんですけれども、そのコツコツし続けることによって最後にはもう私たちのこの歴史に名を残すような大事業を成し遂げたということが歴史の中には多々あります。 No terceiro sentido, que é fraqueza, talvez relaxamento, dá para se perceber que muitas pessoas que deixaram nome em suas histórias, nome na história, são pessoas, aquelas pessoas que à vista de outras pessoas estavam fazendo na sua época coisas inúteis uma coisa que não serve. Então essas pessoas à primeira vista parece que estavam fazendo coisas que não prestassem a curto prazo, mas longuíssimo prazo acaba obtendo um resultado e sendo reconhecido dentro da humanidade. 愚かさとは決して言うことのできない愚かさというものがあるのです。 Então tem certo tipo de fraqueza, relaxamento que não pode ser interpretado como simples fraqueza em si. この怒り、トンジンチ、怒り、トンジンチとはむさぼり、怒り、愚かさですけれども、この人の心を毒するという3つの毒、三毒をきちんと整えることによって、これは三蔵法師がその仏法を中国に伝えるというあの大事業を成し遂げたように、3匹の妖怪をうまく使いこなす、手助けることによって、そういう大きな異形ができたように、私たちもこの三毒をきちんと整えることによって、きちんと整えることによって、私たちはその仏様がお示しになられるこの師匠法に乗っ取った生活ができるようになっていきます。 Então, através da dominação desse tom de inti, que são a raiva, ganância e fraqueza, é que nós podemos atingir o estado em que possamos executar essas quatro posturas do Buda, assim tal qual o Sanzo Roshi conseguiu dominar esses três males em favor de difusão do ensinamento do Buda. なくしてしまうのではなくて整えるということが大事なんです。 Então, o importante não é eliminá-los, mas dominá-los. 生き方とはこの生きるということ、生きるということは私たち自分で持っているこの自分の命を自分でどのように用いるのか使うのかということです。 Então, viver, na verdade, é ver a postura de como nós vivemos, como nós portamos essa vida que nós temos. 生き方とは命の使い方です。 Maneira de viver é como nós usamos nossas vidas. 命の使い方とは、我が身で何をなし、我が口で何を語り、我が心で何を思うのかということです。 Então, é o que, que nós fazemos, como nós comportamos, como nós falamos e como nós pensamos. O que nós fazemos, o que nós falamos e o que nós pensamos. この命の使い方、生き方を通じて仏様の道を行じていく。 Então, através dessas nossas posturas, é que nós fazemos, exercemos as nossas práticas e tal qual como Buda. 永遠なるものを求めて永遠に努力し続ける人のことを菩薩というのです。 Se chama de Bodhisattva aqueles que busca esse caminho e que pratica. 勘定芸家お言葉の中で、日々他を思いやり、 共に生きる菩薩の誓願を実践してまいりましょうとお説きになられております。 Então, Kancho Geka, nosso sumo sacerdote, ele diz: vamos viver para os outros, com outros, e tenhamos postura que nos integre como uma pessoa, como ser uno. ご修行を繰り返すことによって、良き習慣が形作られていきます。 E através da prática,nós adquirimos nossos hábitos corretos. この良き習慣、身についた良き習慣は良き生き方となります。 E esse hábito correto vai ser a nossa maneira de vida correta. 仏様の御教えを信じて行う同じ仲間として、皆様方と私たち仲間として共に努め、共に励みましょう。 Então vamos nos praticar enquanto nosso grupo, enquanto nossos seres como um corpo só. 合唱をお願い申し上げます。 Juntem as palmas, por favor. 願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道を成全こと。 合唱をお説きください。もう一度オブリカード時間まで質問あれば私で答えられる範囲でお答えしたいと思います。 Então, se tiverem dúvidas ou opiniões, por favor, agora estão abertas ao senhor. Tive uma experiência de descer de corda. Nem bombeiro desce de corda. Aí, rapel. Isso em Bento Gonçalves. Eu já tinha feito. ある時、ベントゴンサイベルというところ、山の中で、綱を渡ってですね、はい、山を下るという、崖を下るという経験をしたことがあります。 Eu já tinha feito isso há muito tempo, né? Só que apoiado numa parede, com corda. でそれを山を下るその崖を降りる前に、綱で伝ってですね、壁を降りる練習は何度もしていました。 Quando eu cheguei em Bento Gonçalves, eu vi que eu ia descer não 20 metros de altura, mas 60 metros de altura. でそのベントゴンサルベスのその崖プチに来た時に、練習してた20メートルじゃなくて60メートル降りなければならないということに、突き当たりました。 Não tinha parede para me apoiar também, era só com corda para descer. でその崖というのもちょっとこう中がこう空洞みたいになっていて、結局綱だけに頼らないといけないというような状態になって、なりました。 Aí eu olhei muito alto, nunca tinha descido tão com cordinha. でとにかく綱はあるんですけれど、非常に高いわけです。 Aí eu pensei assim, eu não vou conseguir, eu fiquei com medo. でちょっと怖くなって、とても自分には降りられないと思いました。 Aí, eu pensei em desistir, porque...Eu sabia fazer aquilo, já tinha feito antes. Mas o medo de ficar num lugar tão alto me deixou tão apavorada que eu queria sair correndo. で、まあ、前に綱を降りたこう、こう使ってですね、降りたこと経験はあるんですけど、とにかく高いですから、もう逃げそこのその場からもう急いでですね、逃げ去りたくなりました。 Mas eu tinha pensado em descer já há muito tempo. E eu tinha muita vontade de descer de novo. でもしばらく前から、いや、いつかはやってみたいと思っていたことです。 Eu não podia desistir daquele dia. そこでやめてしまったら、もう長年です。念願が消えてしまうわけです。 Aí eu tomei coragem e fui com medo, sentindo muito, muito, muito medo. Eu fiquei muito medo, mas eu tive coragem. Aí quando eu comecei a descer, eu estava com tanto medo, mas tanto medo, que eu pensei que eu ia parar e ia ficar que nem uma estátua, eu não ia sair dali. で、まあ降り始めたんですけど、 体がこう硬直してですね、それ以上は降りられなくて、そこにしがみついてるんじゃないかというのが頭をよぎりました。で、そんなに怖かったら、こっからどっか別のところに行ったらどうかという他の声が聞こえてきます。 Eu estou com uma corda e esse equipamento é muito seguro. A técnica é feita para a gente não cair. Se fizer tudo direito, não cai. De, 考えてみたら、そのまあロープもしっかりしたロープだし、テクニックも習ってるし、自分さえしっかりしていれば降りられるだろうと一生懸命考えました。 Mas mesmo assim falava assim, não, tu vai cair por quê? O medo falava, tu vai cair porque tu tá com muito medo e tu vai ficar muito fraca e no final tu vai falhar. で、 怖いという声の方は、お前どうせ落ちてしまうんだろうというような、その思いも今頭をよぎってるわけです。 Assim, não, eu vou assim mesmo e vou com medo mesmo. で、怖いので怖くなくなるということができなかったので、とにかく怖いなら怖いでしょうがない、とにかく降りようという決心しました。 Eu fui descendo, eu e minha professora, a gente foi descendo. 彼女とその先生とですね、二人で降りてきました。 Aí a gente foi descendo, ela até brincava comigo, Adriana, olha para os lados. Olha para a paisagem, eu não vou olhar para a paisagem, senão eu vou ficar com medo. Adriana と言うんですけど, 先生が Adriana, 周りの景色でも見たら気が楽になると言ってくれました。 でも目はつぶって, まあ開くことができなかったんです。 Eu fui descendo, eu não consegui acabar com medo, mas eu disse assim pro medo que eu ia. で、結局まあ怖い怖いという思いはそのままずっと続いていたわけです。で、気がついてみたらもう下にたどり着いていました。で、その時とっても、とっても嬉しく思いました。 結局その怖さを乗り越えたことができたというので、とても嬉しく思いました。そういうことです。良き死を得られましたね。それで、もう一つはお釈迦様の言葉の中に、よく鍛え上げ、よく整えた自分自身こそ最も 頼りとなるものであるという教えがございます。いい、エンテルインシナメントドブーダテンキ、あ、あ、お、シーメズムキフォイプレパラーダ、エオメリョルプロフェッソール、メリョルメストリキテン。よく整え、よく鍛え上げた自分自身こそ、最も自分が頼りとなるものであると。ドゥ、エア、エア、ペッソール、キ、キボセポジコンタルメズム、 você mesmo que se preparou, se treinou e que conseguiu se fazer. Boa noite, meu nome é Vera Regina. Vera Regina, desse, a moça falou do medo, eu também vou colocar o meu medo, né? E quando eu tinha 21 anos, né, saiu eu, a minha irmã e uma colega de trabalho para... あれ、21歳の時の出来事です。妹かお姉さんか、今、まあ、妹と妹さんと、あとお友達と夜遊びに出かけました。 Então, nós estávamos no, no Café Paris e desceu duas moças no táxi. E quando eu avistei o motorista de táxi, eu não gostei da fisionomia dele, eu levei medo dele. で、カフェパリスというまあところに行ったんですけれど、その時ちょうどタクシーが来て、2人の女性がそのタクシーから降りてきました。タクシーの運転手さんはとても悪い人相をしてました。で、とても怖かったです。Mas como ele havia deixado as duas moças, eu pensei, bom, se ele deixou as duas, vai nos levar para o local da que era uma discoteca na época com segurança, né? で、結局女性を2人降ろしたタクシーだから、その運転手さんの人相は悪くても、まあこのタクシーを捕まえても、まあダンス場に連れて行ってもらうのに大丈夫だろうと思いました。でも怖かったんです。Então, eu pensei assim no momento. Deixa elas entrarem que eu vou na porta. Qualquer coisa eu tomo uma atitude que eu teria de tomar, né? で、まあみんな 3人でしたから、1人2人と妹なども乗って、私は最後に乗ることにしました。何かあったらどうかしよう、どうにかしようと思いです。最後に乗ることにしました。Então, no caminho quando ia pela Ipiranga, eu ficava observando ele, né? E em um determinado momento, ele abriu ポイズンやラフェンシュ、ペンタクマポチンや、イクショーマファカ、ベングランジ。で、大通りのイクランガの大通りですね。走ってる途中、運転手さんが、車の、なんか、車っていうのか、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの、ポータブルの 出しました。 Aí naquele momento, né, que estava com a Ipiranga, com a Getúlio Vargas, ele podia pegar, seguir para pegar para Ipanema lá, depois seguir lá para aqueles lados, e eu me assustei. E eu tive que raciocinar muito rápido naquele momento, que a atitude que eu ia tomar. De Odori, né? Zutto itte shimau to, kougai no fone dete shimaimasu node, dou shiyou ka to, tossa ni omoi o mengurashimashita. Então, naquele momento, eu abri a porta, porque ele não havia trancado a porta, e eu abri... naquele momento eu tive tanta sorte, que quando eu abri a porta, ao mesmo tempo o sinal fechou. De, eu tossaninha, その車のドアを開けました。で、したらちょうど信号が赤になって。 E eu me joguei pro meio da rua, né? E ele foi obrigado a travar. で、まあ、道路に転げ落ちて、運転手は急ブレーキをかけました。 Então, aquele momento, aí eu comecei a gritar, né, que ele era bandido, que era um bandido. E ele dizia que eu estava louca para os outros não achar que ele era bandido, né, porque ele era bandido mesmo. 大変だ、大変だと叫びました。 Não sei se ele havia roubado. 周りが見ていたら、私は気が狂ったんじゃないだろうかと思われたかもしれません。 Então, aí vinham os amigos nossos de táxi atrás, que por pouco, né, de táxi, não, de moto, desculpa, vinha de moto atrás, nos acompanhando, e por pouco a roda não pegou na minha perna, né. で、牛のうち、車のタクシーの後ろから、またタクシーとは別に、友達のオートバイで来て、後ろから来ていたので、で、まあ、一緒になったわけです。 Então, eu fiquei muito feliz, eu sei que a atitude que eu tomei foi uma atitude...perigosa, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia sobreviver, porque ele podia nos estrupar, nos matar depois, né? で、結局もしかしたら、ね、大変な事件に巻き込まれるかもしれないのに、何も起きませんでした。 Mas até hoje, quando eu pego o táxi, eu fico muito tensa, porque... で、今でもタクシーを捕まえると、気がとても緊張します。 que eu faço para superar esse medo? Porque às vezes eu relaxo, mas às vezes eu me tensiono ao mesmo tempo. De dou estará essa, né, 緊張感 が解けるようになる、なるか、なるでしょうかっていう考え。 まずはその何もこともなく、それはとても良かったと思います。 Bom, em primeiro lugar, foi muito bom que não tenha acontecido nada. そして先ほども お話ししましたけれども、用心すぎるっていう臆病っていうのは言葉を介すると非常に慎重であるということの裏返しです。 Então, aquela personagem com fraqueza, na verdade, pensando bem, também é um outro lado de pessoa ser muito cuidadoso para fazer as coisas. それで、要はそのバランスの問題なんですけれども、無警戒っていうのはそれこそ不用心でもありますし。 Então, o que significa isso?Que simplesmente não cuidar de nada, não ser nem pouco alerta, é também muito perigoso. 安全に気を配るということは決して悪いことではありません。 E ser cuidadoso nunca é demais. それで、要は、私、ブラジルのそういう事情が詳しくはわからないんですけれども、今のブラジルではそういう必要がない緊張をされてるんですか？それとも必要であるならば決して悪いことではないとは思うんですが。 Porque não dá para saber exatamente qual é o nível de segurança do Brasil, mas se é necessário, é muito bom ter esse tipo de alerta, pensamento alerta. どうだったの？ ありがとうございます。 ごめんなさい。時間でどうですか？ Será que deu para responder? Mas assim, ó, como é que eu controlo esse medo quando eu preso? Se eu tiver que pegar táxi sozinha, que ocorra, que eu seja obrigada a pegar táxi sozinha, como é? 例えばですね、タクシーを一人で捕まわなければ、タクシー乗らなければいけない状況になって、とにかくパニック状態になると、そういう時はどうしたらいいんでしょうかと言ってます。 その問題はその私が聞きたいのはそのパニックになることを問題としているのか、あとそのブラジルのタクシー事情はどうなっているのか、要はそういうパニックに なる必要がないのにパニックに陥るっていうのはこれ非常に問題大変でしょうけれども、必要なこう緊張感は必要ですので、そのブラジルのタクシー事情っていうもので合理的に判断されて叱るべきではないかと考えます。 seria bom, claro que existeEste entrar em estado de pânico, além da necessidade, isso não é nada bom. Então, poderia tentar ser racional ao nível da necessidade de atenção em relação ao táxi, a situação dos taxistas aqui no local. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Mais uma coisa.をする人とされた人間がいた場合、悪いのは悪いことをされた自分自身ではなくて、悪いことをした人なんです。 São duas coisas. Quando acontece algo assim ruim, como a senhora, existem a parte que é vítima, que sofreu algo ruim, e tem algum agente que agiu maleficamente. Então, o mal está na pessoa que agiu maleficamente. ご自身を責めないでください。 Então não dá para se cobrar de si mesmo por ter medo, porque o mal não é a senhora, é aquele que exerceu o mal. Meu nome é Lúcia. Lúcia, eu me chamo. Eu não entendi muito bem quando ele falou nos três monstros. Era a questão, assim, acho fácil de compreender, né? a questão da raiva que pode ser utilizada. Mitsuyokai no hashinano, yoku wakarimasen deshita node. E também a questão da ganância, né? Tem alguma, algo que tem pode estimular e trazer benefício. Mas a fraqueza, eu não entendi muito bem. Talvez a palavra fraqueza não seja muito boa, né? Isso, aqui usa-se o termo ignorância. Ignorância? Dentro do budismo. É o não saber. É na cabeça fraca, vamos dizer. Como eu falei, falta de parafuso. Parece que tá com um ritmo mais lento que outras pessoas. Seria uma deficiência. Então, a ikari é wakarimashita. O sabori é wakarimashita. E o terceiro, o sabojo, o orokasa, não é wakaranakatta. Nós, 目先の利益ですとか名誉ですとか、それを追い求めがちです。 でも、as pessoas normalmente procura seus lucros, ganhos a curto prazo。 それで、皆様ご存知か、今年、去年、日本人でノーベル化学賞を取った。人がいるんですけれども。 Então, esse ano teve japonês que conseguiu o prêmio Nobel de Química. その方はですね、アフリカの風土病で、寄生虫のから来る病気で、失明しちゃう病気があったんです。 E ele pesquisou uma doença onde as pessoas endêmica, né, num certo lugar da África.Onde as pessoas acabavam cegando, ficando cego. De, その方はその病気をもう劇的に治療する抗生物質を作り上げることができたんです。 E ele acabou ganhando prêmio por conseguir um antibiótico que salvasse essas pessoas da doença. そしてそのアメリカの製薬会社と組んでその製品を出してその家畜ですとかそういう病気も非常にその薬が売れましてこう利益が十二分に上がって会社と話をつけてその方はそのアフリカのそういう方たち無料でその薬を配布したんです、うん、することに今でもやってるんですけどもしているんです。 Então, esse pesquisador...conseguiu fazer um convênio com uma empresa de medicamentos de farmacêutico americano. Então ele distribui esses remédios, né, esses antibióticos de graça para certas regiões da África. その方はそれでノーベル化学賞をもらったんですけれども、その方、その薬を開発するにあたってはもういろんなところに出かけていってこう土を集めて小さい袋を常に持っててこういろんなところの土をこう集めて回っていたんです。 Então, essa pesquisa demorou muitos anos até surtir esse, conseguir desenvolver esse antibiótico. E esse pesquisador, por longos e longos anos, viajou por vários lugares do território africano, juntando os punhados de terra, de amostra de terra. それで成果はそんなすぐには現れなくて、そういうことをずっと続けてきて、それがその特効薬を見つけ出す、まずそういうことを続けて作り出せたんです。 Mas, na verdade, essa descoberta, vamos dizer, do antibiótico é resultado de longos anos de trabalho fazendo uma atividade, à primeira vista, muito burra. E その方は、見つけられない研究中は成果も上がらないので、周りの人たちからは、まず、バカだとか、無駄なことをしているとか、散々こうけなされていたんです。 E esse cientista, durante seu longo período de pesquisa, os seus colegas zombavam dele, dizendo que ele estava fazendo coisas muito tolas, porque estava, não obtinha nunca o resultado. それで、すぐに成果が上がらない、利益も上げられない、その時点で見れば、確かにその人は愚かに見えたし、愚かだったかもしれません。 Então, realmente, se fizer recorte daquele período que ele não conseguiu o resultado, então ele realmente é uma pessoa burra, tola. しかしそれは決して愚かなことではなかったということです。 Mas esse, essa pessoa, à primeira vista, muito ignorante, burra e tola, vendo o resultado pelo qual ele conseguiu, na verdade, ele era uma atitude muito importante que ele estava fazendo. 我々曹洞宗禅の世界では黙々とコツコツとやり続けることをとても大切にします。 No caso da seita Soto Zen, preza muito essa atitude das pessoas que vai acumulando aos poucos suas práticas. そういう意味で、その今その近視眼的に今利益が上がらないから、今何にもならない方からそれを愚かだと言われるようなことはの中には決して愚かではないという、そういう愚かと言われながらもそういう大きな仕事をやり遂げる、あるいはやり続けることができる力となったのは、ね、その瞬間瞬間愚かだと見えたかもしれませんが、その愚かな行為の積み重ねによってそういう素晴らしい出来事事業が完成されたできたという話です。その então esse exemplo, né, analogia que se faz é que cada ato realmente naquele recorte são atos muito tolas, burras. E como se fala, Paulo está de parafuso. Mas enfim, vendo ao longo período de prática, isso nunca foi qualquer ato tolo. Na verdade, não era tolo. そのことを愚かさの力と表現して今語りました、私は。 Então, esse exemplo do terceiro monstro seria exatamente essa atitude da pessoa. Não sei se deu pra entender. Entendi. Eu acredito. Mas é bom, desculpa. Ok? Desculpa? Eu acho que é bom. É, tempo. Ok. Vamos agradecer. Né? Muito obrigado, sensei. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Ah, esse.Ok, então vamos tirar foto. Todo mundo sentado. Aí vamos.